Tata Romeu, Romeu Romeu Golf, Centro Recife, no 251, na 3325. Paulo Salvador, bom dia, é o Ebneto e Juliette Mais. Siga o WhiskyJet, Mike. Por gentileza, a senhora poderia repetir a mensagem? Prossiga para Torre Salvador, WhiskyJet, Mike. Ok, o Whisky Juliet Mike no pátio 3 solicita autorização de reboque para o pátio principal, box número 04. Gente, o Whisky Juliet Mike autorizado o reboque do pátio 3 até a posição 04 do pátio 1. Ciente, iniciando, reportará para o terra. Whisky Juliet Mike. Whisky Juliet Vitor. Prossiga, Whisky Juliet Vitor. Autorização de reboque, saída do pátio 3, até portão 05 do pátio principal. Whisky Juliet Vitor, autorizado o reboque até a posição 05, reportando ao término. Ciente, reportarei ao término. Salvador, Webjet, Whisky, Juliet, Mike, reportando o término do reboque para o quarto principal, foco 004. Sente, Whisky, Juliet, Mike. Obrigado, boa noite. Solo Salvador, Webjet, Whisky, Juliette Vitor, finalizou o reboque, portão 05. Obrigado e um bom dia. Gente, Whisky, Juliette Vitor.